Sendo então que sejam bem-vindos aqui a mais um Caso Se Fazem, Caso Tocam, e então dedicado ao álbum, novo álbum do José Manuel Barreto, curiosamente Fados, e que nos permite então voltar a este som tão tipicamente nacional, embora já ensejos ao longo deste mundo para copiar aquilo que tão bom se faz cá em Portugal, mas assim pode ser feito, mas como alguém diz, não é naturalmente a mesma coisa. José Manuel Barreto, bem-vindo aqui à Boa Nova, ainda que seja à distância de telefone, para falar deste seu novo álbum. Uma pessoa que já há algum tempo andava arredado das edições discográficas, quando é que alguém como o José Manuel percebe que está na altura de voltar aos discos? Ora, muito bem, essa pergunta é muito interessante, mas eu queria em primeiro lugar dar aí as minhas saudações ao seu auditório Doriado. E ao staff todo aí da Rádio Boa Nova. Nós apercebemos, porque é o próprio público, os próprios amigos, que em conversas tidas após os fados, comentamos, epá, quando é que gravas, quando é que tu gravas, tu já cá devias ter um disco fora, etc, etc. E isso nasceu assim numa conversa, e depois eu realmente achei que já estava no meu tempo de fazer um novo álbum. Reuni os meus amigos, que me deram toda a sua boa vontade, e fizemos um disco que, modesta à parte, me soa muito bem, e queria que os ouvintes tivessem essa opinião para partilhar esse som comigo através de me ouvirem sobre qualquer forma, sobre uma forma de compra do disco. Já está nas lojas habituais, ou mesmo ao vivo pela rádio. Claro que a minha editora agradecia que eu adquiria. Estamos a falar da Airplay. Volta atrás, vida vivida, para eu tornar a ver. Volta atrás, vida vivida, para eu tornar a ver aquela vida perdida que nunca soube viver, aquela vida perdida que nunca soube viver. Voltar de novo, quem dera, a tal tempo, que saudade. Voltar de novo, quem dera, a tal tempo, que saudade. Volta sempre a primavera, só não volta a mocidade. Volta sempre a primavera, só não volta a mocidade. O tempo vai-se passando e a gente vai-se iludindo. O tempo vai-se passando e a gente vai se iludindo. Ora rindo, ora chorando, ora chorando, ora rindo. Ora rindo, ora chorando, ora chorando, ora rindo. Meu Deus, como o tempo passa, dizemos de quando em quando. Meu Deus, como o tempo passa, dizemos de quando em quando. Afinal, o tempo fica, a gente é que vai passando. Afinal, o tempo passando. Temos que recuar para o seu anterior álbum, ao ano de 2001. Portanto, estamos aqui a falar de uma distância, em termos de álbum, sempre mesmo. 11 anos. 11 anos. Já nos explicou a razão de voltar agora. Acha que este tempo foi uma condição sine qua non para ter um disco como este? Ou já há algum tempo atrás poderia ter, enfim, lançado outro álbum? Pois, isso é que é um mistério. Nós não sabemos. Até neste, as coisas foram acontecendo. Começámos assim devagarinho, a palpar terreno, e depois as coisas foram sucedendo, foram aparecendo autores e compositores amigos, a quem eu pedi também um SOS, e eles fizeram esse favor. Cheguei até ao Mário Lagini e ao Rui Veloso, é verdade, para participarem do meu disco, eles gentilmente e por amizade concederam-me esse desejo e também participam, tal qual a Dona Celeste Rodrigues também participa, isto porque há uma amizade de muitos anos, há assim uma cumplicidade entre todos, não é? Quando alguém precisa de mim, eu também lá estarei. Que eu quero é estar aqui. Quero que os meus colegas tenham tanto êxito como eu. Aliás, o artista está cá é para ter êxito, é para o público gostar. Não tenho assim muito mais a dizer, a não ser que o disco foi correndo ao sabor da maré. Exatamente. Ou seja, este disco tem, em termos de criação, quanto tempo? Assim, para ir à génese dele, temos que recuar quanto tempo? Eu iniciei este disco, pensei nele em 2009. Uhum. Em 2010 começámos a gravar as primeiras bases do disco e só acabámos agora, mês passado, em 2012. Portanto, foi uma coisa que demorou o seu tempo. Porque se tiver mal, a culpa é inteiramente minha. Mas vou tempo mais que suficiente para ficar bom. E eu penso, agora modesta à parte, que o disco soa muito bem. Penso que os ouvintes vão gostar muito deste disco, desta proposta, que para mim está muito interessante. Meu amor, nada me acalma, nada me faz acalmar. É tão grande a voz da alma que aos olhos teima em mostrar. Meu amor, nada me acalma, a vontade de chorar. Mas se há o homem no entanto, é proibido chorar. Que fazer então? Teimem molhar. Que fazer então, pranto, que os olhos teimem molhar. Longa tormenta para quem padece de amor. Mas a vida se acinzenta para quem lhe sabe o sabor. Meu amor, longa tormenta para quem perde um grande amor. Mas se há o homem no entanto, é proibido chorar. Que fazer então do pranto que os olhos teima em molhar? fazer então o pranto que os olhos teima em molhar? Fazer então do pranto que os olhos teimam. Natural que as pessoas que venham a comprar ou a ter acesso às músicas deste Fados, que venham à procura dos seus álbuns anteriores, seja o Amor Presente, tanto que é um disco que já tem, que estará prestes a fazer 25 anos, não é? Sim. Que era o que já falámos há pouco, o Fado de Santa Luzia. Exatamente. Não é uma pena que estes discos não haja reedições deles? Eu digo isto porque já fui à procura deles e não se encontram à venda. Pois, isso tem uma resposta. É que as editoras acabaram essas, porque eu gravei, já não existem. E como tal não fizeram novas edições. Entretanto, por vezes acontece que outras editoras compram os direitos. Precisamente. E isso aconteceu, mas a editora que adquiriu os direitos das outras que entretanto já não existem têm-me passado em coletâneas, não me têm-me passado individual, portanto eu estou em discos com vários colegas meus, a quem também aconteceu... Essa visita. Pois, o que aconteceu a mim. E, portanto, lá fazem de vez em quando uma coletânea, onde aparece o meu nome, o nome de vários colegas, homens e mulheres, que as pessoas, algumas, pensam que já não nem sequer estão em atividade, e ainda continuam em atividade, e muito bem. Agora, por falar nisso, a questão da atividade e dos músicos, consegue congregar aqui uma nova geração? Não, já há músicos consagrados e uma nova geração de músicos, alguns deles também já consagrados, e refiro-me ao Ricardo Parreira, já bem conhecido na guitarra portuguesa, e que vem juntá-los aqui todos nestes 15 temas. E como é que foi juntar este conjunto de músicos, sendo que alguns nem estão muito ligados ao fado, o caso de Mário Lajinha, com quem curiosamente estive ontem à noite, não estava muito ligado ao fado. Como é que foi congregar estas vontades todas? É a amizade, tal qual eu já tinha dito antes. Nós conhecemos bem e há determinados músicos que gostam, francamente, de tocar comigo. Gostam do meu estilo, da minha maneira de ser e até de como sou, como ser humano. Quanto ao Mário Lajinha, nós conhecemos-nos do Teatro Nacional São João do Porto, onde participávamos de uma peça que se chamou Sombras, e foi encenada e é encenada pelo Dr. Ricardo Paes. Nós vamos pôr essa peça novamente em cena, vamos repô-la, vamos começar novamente pelo Teatro Nacional São João, no Porto, depois seguimos para Brasil e vamos acabar essa época, em época do ano que vem a seguir, que é o 2013, vamos acabar em Moscovo. Entretanto, há muita gente interessada em ver a peça em Portugal, porque ela esteve realmente aí, esteve no Norte, esteve em Guimarães, no Vila Flor, mas também tivemos no Variado, tivemos 3 dias no Variado em Viseu. Uhum. Não sei se foi por aí comentado, mas as salas estiveram sempre cheias. Exato. No Sul, o mais que tivemos, e já foi em 2011, estivemos em Lisboa 3 dias no Teatro São Luís, em Lisboa. A partir daí, depois só fizemos estrangeiro, fizemos Brasil, São Paulo e Santos, fizemos Paris, no Teatro de La Ville, e há vários contactos noutros países, Itália, Espanha, Holanda. Eu creio que se está novamente a dinamizar este processo para continuarmos e para que todo o público português de todas as regiões do país e até das ilhas adjacentes, aliás, também já lá tivemos aí, em Ponta Delgada, mas queríamos, porque merece a pena, uma peça como a encenação de um homem que é mestre e que é estudado em todo o mundo. O Ricardo Paes é um encenador que todo o mundo estuda, é um homem muito criativo e que nos ensina muito, e nós, eu particularmente, estou muito agradecido, porque sei mais alguma coisa por ter trabalhado este tempo todo com o Ricardo Paes e queria continuar a fazê-lo. Assim, haja boa vontade das entidades competentes, nomeadamente do Governo. É disso que estamos à espera. De tempo a tempo chegam-me as saudades, mal feito fora se hoje as não tivesse. Desertam-me de angústias e ansiedades. Se assim não fosse, amor, antes morresse. Chegaste-me outra vez, como agosto, que trago ao longe, ao fim, para lá da dor. Por trás de tantos anos do meu rosto, a vida emudeceu. Te não tenho ao pé de mim, eu canto livremente estas verdades. Se me ouves, sabes bem que sou assim. De tempo a tempo chegam-me as saudades. Falava aqui há pouco de que estamos a viver uma nova fase criativa. Como é que caracteriza? Um bocado também que a necessidade aguçou o engenho. Exatamente. Mas isso sempre foi assim, desde os cientistas, desde os primórdios. A necessidade aguçou o engenho. E esse processo criativo que se está neste momento a realizar deve-se também à boa vontade, não só daqueles que começam, como aqueles que já cá estão, em saberem mais, em estudarem mais, sobretudo no plano musical. Há jovens de 14, 15 anos que tocam lindamente. Porquê? Porque estão interessados em alguma coisa que gostam. E então estudam e não param de estudar e depois surpreendem-nos. Nós, como cantores, também não nos podemos deixar atrasar no tempo. Também temos que pôr a cabecinha a trabalhar e procurar versos, procurar músicas que tenham a ver com o contexto atual, mas que seja uma coisa bem feita, porque o fado de nasceu pobre, nasceu do povo, nasceu uma forma urbana, como sabemos, mas neste momento tem uma riqueza que já nos deu o prémio, um património mundial, não é? De maneira que a partir daqui teremos mais responsabilidades. Não quero dizer que aquilo que foi feito até ao momento não esteja muito bem feito, porque em todos os tempos houve grandes mestres, houve pessoas muito interessadas, grandes músicos, e estes agora os mais novos são os seus seguidores, compraram os seus discos, aprenderam com eles, só que querem ser diferentes. E isso não é crime nenhum. Eles não dizem que querem ser melhores, queremos ser diferentes. Eles ensinaram-nos tanto e agora nós temos também que ser criativos. O José Manuel Barreto está, creio que não leva mal que o diga, está no limiar dos quase 70 anos, não é? O que lhe permitiu o facto de andar no fado já há muitos anos e apanhar aqui várias fases. Exatamente, estou com 68 anos. Muito bem. E é isso que... Muita idade tenho. Muito bem. E isso, e a razão vocal falar aqui na sua idade é para dar a entender que já apanhou de tudo, desde Tristão da Silva até esta nova... Até esta nova fase de grandes músicos, e como falou há pouco, e também de bons intérpretes, novas vozes. Sim. Como é que caracteriza esta fase do fado, dos últimos anos, e também com este advento de sermos hoje património imaterial da humanidade? Claro que toda a minha experiência foi adquirida com esses nomes que ficou, e há muitos mais, não é? Comecei muito novo a trabalhar com eles. Sim, eu poderia ter falado de Max, alta, de Carlos Ramos, sim, não é? Com autorizações especiais do governo, porque eu era de menor idade, quando contatei com esses grandes monstros, no bom sentido, entre aspas, da canção nacional, de fado, da própria canção ligeira, até mesmo alguns que só cantavam ópera. Eu tive esse contato com essa gente toda, com todos eles aprendi. E quanto aos mais novos, quando me pedem conselhos, eu dar-lhe, claro que os dou, com muito boa vontade, mas estudo-os primeiro. Eles são simples, são modestos e tal. Eu dou-lhes aquilo que aprendi, dou-lhes uma dica. Façam assim, não façam assim, sejam humildes, porque quando eles já aparecem com a certeza que já sabem tudo, eu calmo, por aí simplesmente, e deixo sofrer um bocadinho, que eu também sofri. Não se pode começar logo por cima, tem que haver alguma humildade e capacidade de aprendizagem. Sente que esse público novo melhor, que esses novos intérpretes também têm trazido um público novo ao fado. Que hoje em dia há a juventude, nomeadamente, que até há alguns anos atrás, e não é preciso recuar muitos anos para dizer que achavam que o fado, entre aspas, era foleiro, e que hoje em dia reconhecem no fado algo de muito genuinamente português. Sim, nós, como tudo na vida, temos tendência à evolução. Os mais novos estão a evoluir, neste momento ouvem fado, vão às casas de fado, vão-se perceber, afinal, o que é isto, que é este fenómeno, que é uma música portuguesa, nós temos uma música, um país tão pequeno, temos uma música, como é que aconteceu, como é que se faz lá na casa de fado, eles estão muito interessados e alguns atrevem-se a querer cantar e outros a aprender a tocar, e daí, neste momento, temos uma geração muito rica, daqueles que estão a seguir esta carreira, sempre com o cuidado, pelo menos da minha parte, porque sou pai e até sou avô, mas eu digo-lhes sempre, pá, estudem em primeiro lugar e depois façam, gozem com aquilo que vocês sabem fazer, que querem fazer na vida. Primeiro estudem, arranjem uma bengala, um poi, e depois gozem a vossa vida a fazer aquilo que mais gostarem. Adeus, ó minha gente, vou fazer-me à dura estrada, minha alma ardentemente quer erguer-se e está prostrada. Longe está meu horizonte, uma luz resta-me ao longe, qual fogueira em alto monte. adeus, ó minha gente, a quem vejo arrependido. As mãos que me negaram já me as deram como amigo, mas dentro de mim arde o sossego abrasador do Alentejo em fim de tarde. Adeus, ó minha gente, venham ver despedida. Boa Nova, um mundo de emoção. Nasci no lado errado, no lado errado da vida, partindo fico ausente, nem memória vou guardar. Ai, adeus, ó minha gente. Partindo fico ausente, nem memória vou guardar. Ai, adeus, ó minha gente. Curiosamente, aqui neste álbum vem a juntar músicos novos, vem a juntar aqui pessoas que ficam no intermédio, e estou-me a referir nomeadamente a uma pessoa como o próprio Jorge Fernando, que já várias pessoas aqui referiram em várias entrevistas como um dos mentores das novas vozes que aí andam do fado. Sim, é o grande descobridor, é o descobridor da Ana Moura, da Marisa. Exatamente. Do próprio Camané. Fábio Rebordão, portanto... Fábio Rebordão, a Filipa Cardoso, tudo isso tem. O Aval, tem a mão do Jorge. O Jorge é muito perspicaz e, nesse aspecto, é um homem da música, toca, é multifacetado, no sentido de tocar, cantar, escrever. Produzir, escrever e compor. Portanto, isso é quase uma enciclopédia de uma pessoa só, não é? E depois tem o bom gosto de escolher vozes que realmente andavam escondidas e por um motivo ou por outro chegaram a ele, e quando chega a ele, ele vê que realmente há talento, faz dessas pessoas as grandes estrelas que hoje são. E ele aparece aqui precisamente na letra de, entre as coisas, no fado, num fado latino, a ver passar os dias. Nós somos muito amigos, somos como irmãos. Habitamos da mesma terra, no Barreiro. Ele não é de cá, mas apareceu cá aos 6 anos e cá se fez homem, e é tão barreirense, ou mais barreirense que eu. Portanto, o Jorge é muito fascinado. Foi aqui que ele aprendeu a mexer numa guitarra, era a guitarra clássica, que se chama viola de fado. Foi aqui que ele começou a escrever, a compor, e portanto foi aqui que se fez homem. Claro que Lisboa que é a catedral do fado, é para aí que todos nos encaminhamos, porque há várias casas de grande prestígio onde atuaram grandes fadistas, grandes músicos, e nós depois temos essa curiosidade de como é estar ali. E vamos nos mantendo por lá. Se bem que também nos agrade sair de Lisboa e ir para outras terras do país, dizer às pessoas que o fado, ao fim e ao cabo, é uma coisa que, apesar do seu urbanismo, se estendeu em forma até de notícia por tudo o que é terra portuguesa. E venceu, e vence, continua a vencer no estrangeiro, apesar de muitas vezes não entenderem as nossas palavras, mas entendem as emoções. Uhum. As emoções são inerentes a tudo o que fazemos. E eles chegam-nos a abordar da seguinte forma: olha, não entendemos uma palavra do que disseram, mas chegou-nos até nós a autenticidade que puseram naquilo que estavam a fazer. Eles foram autênticos, foram sérios. E isso agrada-nos muito, porque realmente é isso que nós fazemos. Daí o termo sentimento muito ligado ao fado. Exatamente. Quem não tem sentimento é melhor ir cantar o raspa. para cantar fado tem que ser isso tudo. Tem que ser alma, tem que ser coração. Se tiver uma boa voz, melhor ainda. Quando tudo o que é melhor, melhor, não é? Mas passa pela palavra, que nós em Portugal entendemos, no estrangeiro não entendem, mas também há coisas invisíveis, mas que se notam, as emoções notam-se. E a verdade das coisas também vem ser para de cima. Claro, claro. E a mestria com que isso é feito também faz com que as pessoas o reconheçam, não é? Pois, a mestria já é o meu amigo a dizer que nós tentamos fazer o melhor, dar também só a sua modéstia que permite não encaixar o que lhe disse, mas pronto. é a realidade. Acabou o arraial, folhas e bandeiras já sem cor, tal qual aquele dia em que chegaste, tal qual aquele dia, meu amor. Para que cantar se longe já não ouves? O nosso canto ainda está na fonte, e o nosso sonho nas estrelas do horizonte. Ainda nasce a lua nos moinhos, ainda nasce o dia sobre os montes, ainda vejo a curva do caminho, ainda o mesmo som, as mesmas fontes. Sabes, meu amor, não estou sozinho, pelas salas do silêncio em que te escuto, abro as janelas, ainda cheira a rosmaninho. Olho-me ao espelho, ainda vejo luto. Abro as janelas, ainda cheira a rosmaninho. Olho-me ao espelho, ainda. O que julgo saber está aos domingos no Velho Pátio de Santana. É esta presença nas casas dos fados que lhe permite ir decidindo o que quer para os seus discos? É, aprende-se muito nas casas de fados. Embora eu deva dizer que já não estou no Velho Pátio de Santana. Uhum. Neste momento estou numa casa que já é uma casa de culto e que se chama Mesa de Frades. Uhum. Fica num palácio em Alfama, casa onde atuamos, onde se toca, recita-se, canta-se, é uma capela. Por vezes não há lugar da capela para todos, porque é, o espaço é reduzidíssimo. Tem que alguém ficar na sacristia ou perto da pia batismal. Portanto, tem realmente ali uns azulejos do século XVIII que são encantadores. Tem um som, que até parece que foi estudado para estúdio de gravação, mas não, é um som natural, onde não é preciso abrirmos muitas goelas para sermos compreendidos e ouvidos. É um espaço de culto porque está-se a tornar tertúlia. O português é que lá vai. Então, muito raramente, e é por já ter ouvido, por já ter sido projetado pela imprensa e pela comunicação e por outra gente de comunicação social, é que vão alguns estrangeiros. Mas aquilo é essencialmente frequentado por portugueses, que também lá vão para cantar. Tem um artista convidado todos os dias, exceto ao domingo que está fechado, mas a partir de segunda até sábado tem um artista que segura. Todas as outras pessoas que vão lá e que desejam e que querem cantar, não lhes é vedado, não lhes é proibido não fazer. Portanto, apareçam, cantem, divirtam-se, que nós também nos divertimos, e se aprenderem alguma coisa connosco, que somos mais experientes, tudo bem. Se não aprenderem, vão aprender à custa deles. Exatamente. Devo dizer que à segunda-feira está o Ricardo Ribeiro. Ah, muito bem. Que quando não pode, vai o Dom Vicente da Câmara. Uhum. À terça-feira estou eu. À quarta está o Rodrigo Rebelo de Andrade, que curiosamente é irmão da Carminho, e naquela família toda a gente canta bem. Exatamente, já é uma chifaria. É uma chatice, todos cantam bem. E eu estava-me na quarta, na quinta está outra rapariga, eu digo que rapariga, que estou à vontade para fazer, porque é muito nova e canta muito bem, que é a Tânia Oleiro. À sexta está o Pedro Moutinho. Ah, muito bem. Já foi uma segunda. Ao sábado está a Ana Sofia Varela. Portanto, temos ali uma pessoa todos os dias a segurar os músicos. Normalmente é o próprio proprietário da casa, que é o Pedro de Castro. Quando ele não pode ir, só arranja músicos do seu nível. Portanto, a nível musical é de nível, é de grande nível, é de classe. E depois nós ficamos muito encantados porque aparecem jovens, 14 até aos 90, que querem cantar tão bem e cantam, e nós ficamos deliciados com ouvidos. Fico aqui a ver passar os dias. Hoje é sombra onde antes fora luz. As memórias pelo tempo esmaecidas espelham a minha vida inteira à contraluz. As memórias pelo tempo esmaecidas espelham a minha vida inteira à contraluz. Anoiteceu em mim e o meu viver é um ocaso que não reclamo o dia. É um certo não ter de acontecer, que não faz acontecer nem me alivia. É um certo não ter de acontecer, que não faz acontecer nem me alivia. Como se um sopro quente embaciasse um vidro onde olhasse o meu passado, e um copo sempre cheio embriagasse meu corpo sobre a mesa debruçado. E um copo sempre cheio embriagasse meu corpo sobre a mesa debruçado. É, pois, a minha vida um duro inferno, por entre os dias quentes a passar. Será que é isto tão temido inferno, onde a vida se escorre devagar. Será que é isto tão temido inferno, onde a vida se escorre devagar? Será que é isto tão temido inferno, onde a vida se escorre devagar? Eu trago aqui um desafio, e que normalmente faço sempre, ou melhor, trago três desafios, mas que faço sempre a quem se estreia aqui na Boa Nova, portanto, vou começar a fazê-los. Força. Imagino, já nos confidenciou que não conhece a cidade de Oliveira do Hospital, mas imagino que vem aqui fazer um concerto, Oliveira do Hospital, e que lhe dizem assim, pode trazer consigo dois convidados. Quem é que o José Manuel Barreto convidaria para vir ao Oliveira do Hospital? É uma pergunta difícil e não queria preferir susceptibilidades, claro. Sim. Mas neste momento, quer dizer, trazia um amigo de sempre, que é o Jorge, não é? Jorge é meu irmão, praticamente. Quando a chuva se atreve no rosto gelado e cansado, e a névoa da montra reflete meu olhar vazio. E agora um amigo que me dá um prazer enorme tocar com ele, que é o Mário Laginha. Por exemplo, se eles pudessem, se estiverem disponíveis, far-se-ia assim. Muito bem. O Mário Laginha, ele não sei se conhece o hospital, mas estive com ele ontem em Coimbra. Onde ele esteve no concerto com a Maria João. Ah, esteve com a Maria João. Muito bem. Agora, um desafio que é este. Imagino que venha alguém da cena internacional. Alguém que é conhecido lá fora. E que, chegando a Portugal, diz assim, mas eu gostava muito de cantar, era aqui em Portugal, era com o José Manuel Barreto. De onde gostaria muito que viesse um convite? De onde gostaria que viesse um convite? É porque eu gostaria de um que já faleceu. Uhum. Que sou, ainda hoje sou um fervoroso admirador, que é o Sinatra. Muito bem. Mas esse já não pode vir. Talvez, sei lá, um outro género musical, o Bruce Springsteen. Muito bem. Por exemplo, é um género completamente diferente do meu, mas que a mim me agrada, porque aquele homem entrega-se de tal maneira ao público e ao palco que aquilo transmite uma energia porque tudo o que é poros da pele, porque realmente há ali uma aura fantástica do Bruce, e eu acho que ficaria a aprender e a tentar fazer como ele. Daí, embora a área seja completamente oposta, né, tipo. Enfim, mas não seria nada que não já tivesse sido feito. Curiosamente, bem, o Bruce Springsteen, o The Boss, mas recordo-me daquilo que a Ana Moura fez com os Rolling Stones, portanto. Os Rolling Stones, e já fez com o Prince, né? Exatamente, portanto, como vê, está na boa onda. Portanto, temos de telefonar a um norte-americano convicto, como é o Bruce Springsteen, a dizer-lhe que temos então aqui o José Manuel Barreto à espera do convite. Seria um milagre, mas olha. Enfim. Iria muito bem. E os milagres acontecem. Agora o terceiro. E dizem-nos que este aqui até é o mais difícil. E damos o tempo do mundo que quiser para pensar. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que querem que nesse disco de tributo venha a participar o José Manuel Barreto. Estamos a falar de que autor e que tema seria aquele que gostaria de fazer uma sua versão? Ai, meu Deus, essa é mesmo difícil, é muito complicado. Porque eu, para reunir o staff musical, aquela panóplia de músicos que reuni, é porque gosto de todos eles e eles gostam de mim. E para fazer isso com outro autor, com outro compositor, até alguns são do meu disco, teria que falar em nomes e não falar noutros. Uhum. Eu peço muita desculpa, mas eu com qualquer um do meu disco e com outros que não puderam participar, guardas, as que tinham cá cabimento. Com qualquer um deles eu fazia, sei lá, desde do Rui ao Mário Laginha, ao Jorge Fernando, sei lá, uma panóplia de músicos e autores, cantores. Ou seja, a dificuldade... Cantautores, Vitorino, sei lá, Fausto, adoro Fausto, sei lá. Era muito complicado. Com qualquer deles eu... O problema está só na diversidade e não querer deixar ninguém de fora. Felizmente, num país tão pequeno, temos essa diversidade e muito boa, na minha opinião. Agora, assim, o que é pegar, ter um disco, e infelizmente todos nós sabemos, há pouco, de algum modo, roçou esse assunto daquilo que é o fenómeno hoje em dia da venda dos discos, porque, enfim, está aí crise instalada, há a questão do download, que as pessoas, infelizmente, têm acesso às músicas gratuitamente e esquecem que as coisas custam dinheiro, não é verdade? Com essa vicissitude toda, qual é a perspectiva que faz para o lançamento deste Fados? Eu estou muito otimista, porque eu, por norma, sou otimista. Nós sabemos todos as maldades que estão a fazer quando se grava, as dificuldades da vida do próprio país. Também as pessoas preferem comprar comida para casa do que divertirem com um disco ou com um DVD, não é? Mas eu por norma sou otimista, eu creio que este meu disco vai chegar às pessoas, vão gostar dele porque está muito diversificado. Eu tenho sempre, por norma, não ser monocórdico, poder ser um bocado assim versátil, mas isso é por temperamento meu. Eu sou convencido que o público, ao tomar conhecimento do disco todo, que vai fazer um sacrifício, vai ficar com ele em casa, vai ouvi-lo aos serões e nos convívios também, não... Mas é, que é complicado, é. Nós todos, os meus colegas também se queixam disso, estamos a ter muitas dificuldades e isso é muito grave, porque qualquer dia não temos editoras, não é? Uhum. Porque temos de ser nós a suportarmos todas as despesas e nem todos têm poder económico para suportar. Eu não tinha neste momento para o fazer e tive que recorrer a amigos meus e sobretudo ao meu manager, que é o Rui Diogo. O Rui Diogo me proporcionou gravar este disco, fez contactos com músicos juntamente comigo e mostrou a uma editora ou a várias editoras, não posso precisar a quantas, e há uma que está muito interessada, que se interessou e decidiu distribuir e participar no disco como editora, embora seja uma edição de não sei quantos % da parte do meu agente com a própria editora. A editora gostou, sim senhor, vamos ajudar o Zé Manel e estão-me a ajudar. Eu estou aqui a agradecer com alguma emoção. Depois a iPlay e todas as outras editoras que ainda vão salvando alguns artistas correm o risco de falirem porque aquilo dá despesa, não é? Claro, claro. São despesas de estúdio, são despesas de fazer o disco, é muita coisa, muita despesa. Se eles não tiverem o retorno, terão que mandar para o desemprego uma série de pessoas que têm a seu cuidado, não é? De maneira que era bom que houvesse uma autoridade que fiscalizasse a pirataria. Eu penso que também se estava a referir a isso. Claro. Porque era bom para todos, porque isto é uma indústria e a indústria só vai para a frente quando há boa vontade, trabalho e compreensão de todos, não é? Já ninguém pensa em ganhar dinheiro, mas pelo menos que não se perca, não é? Porque chega um ponto que torna as coisas inconcebíveis. Que mal do artista que entre nisto, entre na vida artística, é pensar que vai ser rico, vai ganhar dinheiro. Ah, sim. Mal disso. O artista tem que fazer bem para o público gostar. É essa a minha visão. Agora, se adquirir os meus discos, claro que eu fico melhor. Fico muito mais contente que sei que há pessoas que gostam de mim. E quando gostam de nós ficamos mais peito aberto, mais alegres. A vida corre-nos às mil maravilhas. Isso era bom. Agora não podemos é estar a pensar, vamos fazer um disco, ou vamos ter artistas, vamos ter concertos aqui, ou na Albânia, ou na Espanha, ou na Cochinchina, e que vamos enriquecer à conta disso. Sim, passamos todos a andar de limusina, não é? Pois, é bom que... Mas, sim, mas é bom que haja alguém que desassombradamente vá dizendo isto, porque quem nos ouve pode ter ainda essa ilusão. Pois, mas não tenham essas ilusões. Se forem bons, o tempo encarregar-se-á de o dizer e de o fazer. Porque o grande júri, o que alimenta o artista, é quem o ouve, é o público. O público é que interessa. Claro, se tivermos uma boa publicidade, uma boa cobertura na comunicação social, quer a nível de televisão, rádio ou mesmo imprensa, uhum, é muito bom. Mas o público é que interessa, o público é que nos vai ver aos espetáculos, aos concertos, o público é que gosta de tal cantiga, de tal fato que nós cantamos. E isso é que nos faz viver e andarmos por cá, mesmo a balões de soro. Peraí, sou artista, mas tenho que ir ali. Aquela gente quer que eu lá vá, eu vou lá. A minha missão é essa. Mas a noção que temos é que, diferentemente, a venda dos discos deixou de ser um aferidor daquilo que é, ou do sucesso ou de quem se gosta. Não quer dizer que as pessoas não gostem. Infelizmente, é que, como disse há pouco, há que distinguir entre o dinheiro que é preciso para pôr a comida na mesa e aquilo que é um bocado isso. É a realidade das coisas. Exatamente, sim. Mas, como disse, eu sou otimista. Este país vai para a frente. Se não for este ano ou para o outro, isto vai para a frente, não pode continuar assim. Eu não sou político, não, uhum, quero falar nem sequer. Mas estou a falar por inerência. Sim, sim, claro, porque não, a política mexe com a nossa vivência diária, não é? Mexe com a nossa economia. Ora bem, economicamente, quando temos algum que nos sobra, entre aspas, nós queremos é pôr comida na mesa para a nossa família. Isso é logo o principal. Somos artistas, é disso que vivemos. Temos de estar otimistas, porque o país vai para a frente e as pessoas vão ter um fundo de maneira também para se divertirem. Porque a vida também passa por divertimento, pelas coisas que se gostam de fazer e de ouvir. Aliás, há quem diga que é o que se leva desta vida, não é? Pois claro. Há tanta coisa no mundo que eu queria para te dar. As areias que há no mar e as estrelas que há no céu. Beijos que minha mãe me deu e o tempo para te amar. Quem me dera ser o vento para beijar livremente teu lindo rosto inocente e teus lábios de mansinho. Passarinho que chilreia de contente. Pensei pedir a Deus para os olhos todos cegar, para só o meu olhar poder ver os olhos teus. Estrelas vindas dos céus para meu mundo iluminar. Há tanta coisa no mundo que eu queria para te dar. Há pouco falava, e até em jeito agora de terminar a nossa conversa, porque elas estão conversa com as cerejas, e uma pessoa como a Zé Manuel Barreto permite-nos, de facto, ter aqui uma conversa muito interessante, que lhe agradeço. Por mérito seu, está tudo a correr muito bem. Obrigado. Mas tenho que lhe perguntar isto, que não posso deixar, e acho que é importante que as pessoas também lá em casa tenham essa noção. Há pouco falava da maneira de chegar às pessoas, e falou da imprensa, da rádio, e falou na televisão. E todos nós nos vamos queixando, e nomeadamente os músicos, são queixando do pouco espaço que há para a música, nomeadamente a música em português, em termos de TV. Como é que o José Manuel, que já passou, enfim, por várias fases, vê hoje em dia a divulgação da música, nomeadamente do fado, em termos de televisão ou mesmo de rádio? Sim, eu penso que os responsáveis deviam nos apoiar. Apoiar muito mais, dar a conhecer o que se faz de bom e o que se faz de mau em Portugal. Façam, promovam programas de televisão de variedades, como havia antigamente, hoje. Penso que somos o único país que, em termos televisivos, não temos um programa de variedades. Temos uns programas da parte da tarde, onde vai lá um convidado ou outro, mas a essa hora está muita gente a trabalhar. Embora o desemprego seja uma coisa que está a subir em flecha do nosso país, infelizmente, mas há horários nobres, e nos horários nobres deviam, de vez em quando, pôr lá um artista, pôr até um... Eu falei em variedades. Eu posso falar numa parede de palhaços lá. Claro, claro, sim. Tudo que seja cultura, não é? E depois temos programas... Uma corbata do circo lá. Sim, e temos programas de música depois, como alguém diz, em horas papadeiros, não é? Às 2 da manhã, 3 da manhã. Exatamente, há horários para isso. Não se está a fazer e, curiosamente, não se faz numa televisão, não se faz em nenhuma. Porque elas copiam-se uma sim. À mesma hora, em canais diferentes, estão a dar programas exatamente iguais. Isto é uma crítica que eu faço com todo... sem respeito nenhum, porque não tenho que respeitar. Faço esta crítica, porque é verdade. E com esta nota, como há pouco usei o termo, e acho que vou repeti-lo, desassombrada sobre esta nossa conversa, agradecer a disponibilidade que teve aqui para a Rádio Boa Nova. E claro, a porta fica aberta a termos mais conversas, apenas na esperança que não demore outros 11 anos para lançar um novo disco. Vou ver se consigo. Aliás, já tenho assim bastante tempo de vida aqui, se me permita. Se fosse mais novo. Pelo amor de Deus, isso. Era capaz de aguentar. O que eu quero é, quando fizer outro, que seja pensado também e que seja ao nível sempre do melhor que fiz anteriormente. Sabes tu da tristeza, se traz o teu coração adormecido no medo? Desconheces com certeza a insônia de uma paixão chegando ao sonho mais cedo. Desconheces com certeza a insônia de uma paixão chegando ao sonho mais cedo. Que sabes tu da saudade, se me vens falar do amor como um produto acabado? Amar é sempre verdade, em qualquer visão do amor, quem não sonha ser amado? Amar é sempre verdade, em qualquer visão do amor. Quem não sonha ser amado? Que sabemos nós da vida? Que sabem eles do mundo? Se nem sabemos de nós. Um sonho audaz e profundo é ser em cada segundo o amor no canto da voz. Um sonho audaz e profundo é ser em cada segundo.